Autorizado Vitória, nível 340, rota Peugeot 44. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, intercepta Peugeot 44, após Leda. O transponder 5051, no controle Salvador 120, décima 8. Faz cotejamento, reporte pronto, pushback, o azul 4089. Estou no 30 graus, com no 0 nas, altímetro no 0 no 7. Deve pôr na 10, tá? 3216. Papá Lima Lima Fox, é o Sol? Confirme o nível solicitado? Vou no 962. Vou no 962, corre, 1-1895. 1895, 962, até mais. Olha, Salvador, vou no 962, boa tarde. Boa tarde, Golo 962, reporte externo. Positivo, reportarei. Itaçu, visual contrato entre Duna e Sinibra, Mike, Juliette Romeu. Entre Juliette Romeu, após a passagem do Boeing 738, o senhor está autorizado. É, fica sobre a 510. O senhor vai ter uma janela de mais 3 minutos. Entre mais 3 minutos após a operação, Mike, Juliette Romeu. Olá, papai Lima Lima Fox. É, o Paulo novamente. Para o SAC, 3283, 3h30, Confins, 146, agora. 146, 3h30, Confins, livre táxi via India.0.0 Torre, 1-18-95, ajuste de altímetro 1-0-1-7, para 3283. 287, ingressa à direita, chama a torre 2895, obrigado, bom dia. Papapá Lima Lima Fox, seu solo? Para informação, esse nível é incorreto para a rota, confirma se prossegue no 050 ou no 070. Gente, o Papapá Lima Lima Fox autorizado Sierra Delta e Uniforme Oscar, Alagoinha, nível 070. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída lotar. Acena no transponder 0133, controle Salvador 120, décima 8. Sim, Lima Fox, correto cotejamento, confirma o pátio que se encontra e o PLB. Alô, Salvador, está 3216 na Alfa, boa tarde. Papá Papá Lima Lima Fox, estacionamento táxi 14, 1-18-95, ajuste ao altímetro 1-0-1-7. Está 3216, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, está 3216. Papá Papá Mike Romeu Alfa, é o Sol? Firma Mike Romeu Alfa o horário da notificação e o local do sobrevoo? Joás, já não recebo no radar, reporta Paris. Rodoro, chané 6213 na 8, pushback acionamento. O chané 6213 está autorizado, pushback, reporte pronto, tá? Autorizado, boa tarde. Fala, Salvador, boa tarde, o azul 2788. Para Paulo Afonso, nível 1 no 70. Azul 2788, aguarde cópia como número 2. Pai Square. Papapá, Mike Romeo Alfa, confirmando radial 250, afasta-se 94 milhas. Estamos chegando com o centro, Mike Romeo Alfa, aguarde cópia. Solo 59, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Solo 9, 62 da Gol, livrão. Gol 1962, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. A linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, com 1-1 no máximo. A linha decola da 0-3-2-3. Airbus 3-0, 1 minuto para o Simbra. Após, o senhor terá uma janela bem maior. Ao término do sobrevoo na localidade, se autorizado, segue na vertical da paralela para o Iguatemi, o Mike Filete Romeu. Segue autorizado, o Mike Filete Romeu. Graças pela colaboração, Romeu. Gol 1962, dê passagem ao Airbus da Avianca após o ingresso de Juliette, portão 07. 7, vai aguardar. Salvador, boa tarde, Santa 3283 decolou. Santa 3283, contato radar, para o 360 via Sé d'Arbo. Santa 360 na Sé d'Arbo, Santa 3283. É possível o voo estacionar lá, a Bianca ainda não saiu no início, tá? Nós não paramos, tá? Sole 3283. Prossiga. Possibilidade de voar na flor de árvore ou Elefa, Teresa? Autorizado Elefa, o TAS 3283. Muito obrigado, Teresa. Direto Elefa. 107. Sr. Pai, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 0-9, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 1-0, a gente já tinha 1-0 no 7, então 3-2-0-4. Então, o Xané 6213, aguarde o parqueamento da aeronave da Gol, 07, após prosseguir o contato até o posto espera da 1-0. Os aeronaves saem da sua preferência, mas antes de aguardar, porque eles estão decorando, estão com bastante posição, estão em média. Eu faço o peso, ajuste 1-0-1-7. Dia 4-7, 2-7. Red, Charlie Ante Lima. Tango F Delta Fox, Living Frequency. Pátio 1 no Índia, ponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste ao time no 07, tenha uma boa viagem. Papá Mike Romeo Alfa, é o solo, pronto cópia? Papá Mike Romeo Alfa, prossegue em RIMAR para o grupo Zulu, Serrinha. Decolagem da RIMAR em coordenação com a torre, direto com o ProAnotia 510. Aciona 5100 no transponder, o controle Salvador 120.8. Azul 2771, sua negativação. Salvador, São 3804, Libra. São 3804, taxi via Alfa, reporte antes da taxi em Juliette. Alfa, que é Juliette, 3804. Seu contato radar, 59 milhas, sudoeste, do Salvador. Voa na flor de Mari, para interceptar a chegada da Mari, reporte no ideal de descida. Voando na proa de Mari, já no ideal de descida, azul 2771. Desça para o nível de voo 050, o azul 2771. 050 na proa de Mari, azul 2771. Holding short, runway 17. Desalvo rotatório, desalvo campo. Sente o braço terra, aguarde para frente. Aciona 5073, controle Salvador 120.8. Desculpa, esquerda, saída Momo, pressão Cogno, Zulu 9, 5073 a transponder, controle 120.8, azul 2782. Azul 2782, correto, cotejamento, pode pronto, feedback. Vai formar. Romeo Alfa aciona 5045. Romeo Alfa, não escuta? Gente, seu código transponder será 5045, coteja. Gente, aguarde para a decolagem. Oi, Salvador, muito boa tarde. Eu falo Romeo Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, continua a aproximação, é parte final de 3 milhas. Vai, portador. O Serra Serra solicita o passo 3 apenas para desembarque, senhor. Segue direto, parte 3? Afirmativo. Gente, reporte a 1 milha, Bravo Serra Serra. Vai reportar 1 milha, o Bravo Serra Serra. Lima cleared for runway 17, report wind up and ready. Zoom 3, decolado ao 07, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, uma boa tarde, eu chamei a 62 na frente. Um pouquinho mais pra gente poder ingressar. Aguarde, 204. Aguardando, é porque nós estamos atrasados. Usamos muito atrasados, tá bom, obrigado. Salvador, azul 2788. Azul 2788, prossiga. Vai informar que não cumpre o gradiente a respeito. Gente, cumpre a inferior? Inferior cumpre. Gente, então cumpre a inferior, 2788. Cumpri a inferior, 2788. Azul 4089. Na posição que você se encontra, não interfere com o gate 08, tá vendo? Uma Fox, altímetro no 0, no 7, livre taxa, chama para ingresso. Para 3 horas 35, Porto Seguro, confirme seu AB? 97. Livre taxa, Apache 1 no Índia, ponto espero no 0, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 0, no 7. 0, 27, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Embraer 2, após ingresso direto, Calgate 08. Tá ciente, aguardando, grato, tô 3204. Decolagem na RMA, vento em Salvador, 130 graus, como 0 nós, é parte fora do solo. Precisa decolar da 17, está livre o cruzamento da 10 sem interferir com a 17 para o Pat 3, para o Serra Serra. Livre Pat 3, sem interferir na 17, o Bravo Serra Serra. Voltou, um abraço. Fora do solo, mais uma alfa pro lado nosso. Prossiga. O Michael Alfa está fora do solo, senhor. Gente, fora do solo 09, controle 120, decimal 8, bom voo. Graças a Deus. Controle, boa tarde, Alfa, papapá, Mike, Romeo Alfa. Papapá, Mike, Romeo Alfa, matei 582 visuais, 500 pés. Quando possível, seu estimado de pouso. O estimado de pouso... 1700, se autorizado a acender a 1500 pés. Autorizado, o Mike Romeo Alfa, 1500 pés, atenta à área proibida de Camaçari, reporte eliminado para a CTR. Reporte eliminado para a CTR, entendido para prosseguir a 1500. Autorizado, 1500 pés, atento à área de Camaçari. Atento à área de Camaçari, Mike Romeo Alfa. Charlie, now Victor Charlie, Yankee Lima, morning. So Victor Charlie, Yankee Lima, radio contact, climb super level 400, Arthur Cephas. Charlie, Yankee Lima. 0809, boa tarde, ainda decola da 10, vento 120 graus com 09. A linha de decola com 0809. 210. 2109, 2778. Após 4 mil peças autorizado, procedimento 255. Autorizado, gol 1255. Pode ser loaded para 2.1 PS, um ajuste 0.7, reporta a estabilidade. Estará estabilizado. Posição alinhada, estimado 1 minuto. O 867, Salvador, boa tarde. corrigindo a atualização Brasil. 1867, autorizado Brasília, nível 360. Rota, eu fiz o 197 conforme o plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída árvore, eleva. Transponder 5055, controle Salvador, 120, decimal 1. Oi. Confirmar a saída, não foi compreendida. Árvore? Afirma, saída árvore, eleva. Árvore, eleva. Ciente, autorizado 360. Perdulou 197, 190, curva direita, árvore elefa, 5055 e 208, controle. Gol 1867, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. Certo. Faz 2000, direto a El, 4089. Papá Romeu, Romeu, fica bravo, prossiga. Gente, o Romeu fica bravo, mas tem assim condições visuais, é, 500 pés, reporta na sala da barra. Está na 6213, chama sendo serviço no 25, décima 1. Obrigado, boa tarde, 6213, meu canal. O 2771, som para a suposição de 11 horas a 10 milhas, 12738, em redução a 2 milímetros para 1. Seu vestido com o número 2, o azul 2771. Ciente, azul 2771. Tchau, 2 a 2. Salvador, muito boa tarde. É o Papá Papá Lima Lima Fox da coluna 97, cumprindo o perfil lotar. Papapá, Lima, Lima Fox, contato radar, foi para o 070, via saída lotar. 070, lotar, Lima, Lima Fox. Selecionado, para cópia, o destino é Sierra Índia, com Índia. Gente, Papá Romeu Bravo, Serra Serra, autorizado Salvador, Sierra Índia, com Índia, 500 pés. Decola do PAS, coordenação 14, direto com o Pro Norte. Aciona 0157 no transponder, controle 120, decimal 8. Está autorizado, senhor Rede Eco Índia, vai decolar em coordenação da torre, direto do PAS 3 Pro Norte, 500 pés. Vai acionar o número 57, controle 128, torre 118.95, único a bordo no PAS 3. Abarra meu braço, Serra Serra. Correto, cotejamento, chame a torre 118 decimal 95, acionamento e decolagem. 895, muito obrigado, o braço já acerta. 1255, chame a torre 1895, bom pouso. 295, bom, 255. Azul 2771, decimal 2 mil pés, autoridade final ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, reportaremos estabilizado no ILS, o azul 2771. Você ia coordenar após da El a posição Tina? Aguarde. Ah, de bom, 255. Bom, 255, livre posição no 0, vento no 20 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 7. Sim, temos livre posição no 0, gol 255. Granada? Felipe, depois, confirma o destino da pouso. Assim, copiar, tem Felipe, depois. Fala Salvador, o Azul 2788, pátio 3, posição 4 Lima para pushback, acionamento. Controle o Lima Lima Fox. Sim. A presente autoriza a pura direta para o destino, a 019. Vai questionar, reporta ataque 2788. Lima Lima Fox. Exato, direto 5, 0, 9, Lima Vitor Charlie, Yankee Lima, contact Recife Center 126.0 e enable 128.8. 26.0. Estabilizado, Azul 2771. Azul 2771, torre 1895. 1895, 2771, grato, boa tarde. Torre Salvador, Evasor 2771, está a uma milha do esterno. 2771, continua aproximado, então aguarde pista livre. Guardando pista livre, 2771. Tá, estacionado, minha onda, passou, informação. Está no passo 1, autorizado a chegada boa, preço para o número 2, 0800. 0800, velocidade do ar, não tem. Pode manter a abertura chegada, 641. Estação 70, azul 4089. Chama Recife 125.1. Recife 1251, muito obrigado, uma boa tarde. 5, solo 20, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 12. Alfa, repórter da Juliette. Alfa, da Juliette, 2 Azul 2771, livre pouso no 1-0, ventou no 1-0 graus, com no 0 nas, altímetro no 0 no 7. Livre pouso no 1-0, azul 2771. Taxo Azul 2788, estamos com 52, 4 horas e 40, alternando Salvador. 788, autorizado táxi, Pátio 1, Índia, posso estar ligando, torre 1, 2, decimal 9, 5, ajuste ao tipo 0, 7. Pátio 1, Índia, pode esperar 1895, Azul 2788. Passo da Juliette, 1255. 255, mantém antes da Juliette. Aí, mantém antes da Juliette. O box para o 255? Box é o 02. 02? Ah, sim. O azul ainda não começou o saco, pode prosseguir para o 02? Prossiga a divisão, 255. Confirme? Prossiga a divisão, 02. Prosseguindo, 02, 02. Azul 2788. Blank da Gol ingressando na Juliette, prosseguindo pro 02, fica atento ao mesmo. Tá visual com ele, 2788. Azul 2771, no solo 23, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita, solo 219, azul 2771. já ainda aguardam. Gente, vamos fazer uma coordenação com o Solo. Solo, Salvador, boa tarde, Azul 2771, localizando o assunto. Azul 2771, mantenha a taxa EF. Mantenha a taxa EF, Azul 2771. O Azul 2782, posso ele esperar no zero, pronto. Bem, Serra Serra, decolado, Azul 24, controle 120, decimal 8, bom voo. 128, grato, o Bravo Serra Serra. Azul 2788, ali mantenha no zero. Ali vai 00, 2782. Controle Salvador, boa tarde, São Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Serra Serra, condições visuais, reporta Serra em Cacu. Vai reportar igual, Serra Serra. Desce no meu posição. Papá, mais que desce com o meu controle do simulador. Tem. Tendo M1 4-1, desce para 4, meu peso, ajuste 0-1-7. 4-1-0-1-7. Juliette, reação, gostando de identificação. Atenção, contato radar 68 milhas, tudo oeste, oeste, Salvador. Vou na Proz Mare para Chagramari e reporta no ideal de descida. Autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da 1-0. Primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogibu, Fruti, depois 1-9, Bangu, direto a Buco, após foi direto Fortaleza. 5061 é o transpondero, controle de Salvador, 120, decimal 8. Poderia repetir somente a saída, senhora? Preciso, saída Momo, Cogibu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibu, após Fruti. Ok, Momo, Cogibu, Fruti. Nível 370, uniforme Zulu 1-0, transponder 5061, controle 120, decimal 8, TAM 3216. 2788, decolador 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. TAM 3216, correto, pode ir pronto pro Chibec. Reporta lá. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2788. Azul 2788, contato radar, separou 170, via saída Momo. 170, via saída Momo, Azul 2788, informa que não cumpriu o gradiente ATC. Inicialmente, só mantém a 3.000 pés, temos um tráfego no setor norte do aeródromo. Vai manter 3.000, assim que possível, a gente aceita vá na proa de frato em condições visuais. Controle da CNM 141? Prossiga. Pode voar, dona Serita. Plano 4-1, mantém o perfil da chegada, o Plano 4-1. Afirmativa é número 1? Afirmo. Tá bom, obrigado. Sequência, Bravo Terra Certa, do Zé Capô. Sequência, Bravo Terra Certa. Isso, Zé. Gente, mais Juliette Romeu. Tivemos um pequeno cúmulos aqui, o Oceania 61 no Patrona, pro 190, aproximadamente 5 milhas só. Oceania 61 no Patrona, livre de desvio. Azul 2788, mantenha 3.000 pés, voe na proa de Cogbo. Mantenha 3.000, voe na proa de Cogbo, azul 2782. Poderia fazer na descida, 6141? 6141, aguarde. Aguarda. Azul 2788, vetoração para prosseguir na subida, curve à direita, proa 345, o limite para permanecer na proa por 3 minutos. Direita na proa 345, limitado 3 minutos, azul 2788. Xanem 141, tráfego esperado desse para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado ELS, pode estabilizar. Autorizado ELS, portaria estabilizada, gestão 2.641. Azul 2788, livre da restrição de 3.000 pés, suba para o nível 1.70. Está livre da restrição, subindo 1.70, azul 2788. Controle Salvador, boa tarde, Xanem 6315, aciona identificação dessa via chegada a mão para o nível 050, ajuste 1.017. Azul 2788, fatorizado para o código novamente. Vou na prova de código, azul 2788. Papa Romeu, também de abraço, prossiga. De abraço, confirme e transponda direcionado o tipo de equipamento. Gente, confirme mantendo um no meu pé. Confirme quantas milhas está com a cidade de Salvador. Gente, tá um Lindia Bravo, mantenha 500 pés, o ajuste em Salvador no 017, reporte na 20ª milha. Exato, 6141. Na 6141, complete a aproximação e chame torre 1895. Para a descida, o Juliette Serratango. Sete Serratango, desça para 4.000 pés, ajuste no 017. Para 4.000, como 17, também. Eletro, 1208, controle, 5, 1, 5, 3, responde. Aprovou? Continuava o mais grande. Confirma? Mais um elétrico. 1-0-9. Depósito 1-0-4. Funcionamento. Ah, 3144, prossiga. 3144, tá em volta da margem, por uma volta, tenta contar com a frequência 3144, tente primeiramente a frequência 1260 até na 1288. Em caso negativo, retorne a frequência do controle. Gente, o TEP 3144 agora de coordenação com o Centro Recife. Vai através da Lascara, sobrevivendo a cadeira com a doutora. autorizado, Mike. Mike, Juliette, Romeu, está autorizado o sobrevoo, reporte iniciando o sobrevoo na região de Cajazeira. Tá, esse aqui é o perfil da BR, momento. Vai entrar a próxima hora. Gente, Mike Juliette não mantém a escuta do controle, estará sujeito ao tráfego. Chané 6315 está autorizado a manter a presente velocidade, informe para o controle, a indicada que mantém. Chané 6315 está mantendo indicada agora de 2709. Sim, mantenha 2709 o Chané 6315. Ok, vai manter 2709 o Chané 6315. Chané 6315, vetoração para procedimento LS, cuje à esquerda pro A130, limite localizador. Esquerda pro A130, limite localizador do Chané 6315. Solo 36, ele ataque de primeira direita, 1, 2, 1, ao décimo, ao 9. 2, ao 9. Ainda negativo, comunicação com o centro? Aguarde que nós estamos tentando com o centro. 1895, QNH, 107. 17, e alta, 2895, 0, 0, 0, 8, Passarinho 2230, na remota 12, está autorizado, puxa, chama o táxi. Exato, chama o táxi, 2230. Pro, a Chané 6 não passou, não boa. Segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes. O Chané 6315, a vetoração já foi feita na proa de Duna, desça para 2 mil pés, ajusta no 0 no 7. Gente, 2 mil pés na proa de Duna, o Chané 6315 no 0 no 7, ajusta. Motor Chané 3144, eu informo. Chané 3144. Só para informar, já temos contato com ele. Gente. Siga também de abraço. Gente, confirme quantas milhas está de Paripe? Gente, tem frequência livre para autocoordenação também de abraço. O Chané 6315 informa que irá interceptar nessa proa, está autorizado ILS e reporte estabilizado. Gente, vai interceptar nessa pro, autorizado a LS X-Ray, vai reportar o Chané 3195. O 2788. Prossiga. Estamos no centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 2285, 2545, azul 2785. através de Águas Claras, ingressando em Cajazeiras, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha 510, ajuste no 017, permanece na escuta do controle, atente ao tráfego de aproximação para Salvador, temos um E2320 se aproximando pelo setor noroeste. Papatango, Juliette, Sierra, Tango, cancelado as restrições, desça para 2.000 pés, ajuste uma 017. Para 2.000, cômodo 17, Juliette, abaixo. 67, decolado ao 40, chame controle, 120, desce, mal 8, boa viagem. 08, obrigado. Senhor, ligou 867, boa tarde. Estou no 867, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 360. Via árvore 360, pode ser para a mantém perfil inicialmente, vou no 867. Mantém perfil. Prossiga. Então, India Bravo, não recebo seu equipamento, confirme que fez notificação. Então, India Bravo, cheque seu equipamento, não recebo contato. Dá, mantenha 510, ingresso corredor interlado. Gente, confirme mantendo 507. Gente, atente a um helicóptero no Robson 44 fazendo sobrevoo próximo a Cajazeira. C3144, aciona identificação, vista via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 017. Tá, 3816, após o passageiro liberar a retaguarda, está autorizado o puxo e chama para o táxi. Encerra 90. Tango Índia Bravo, reporte visual com Sierra 90, Sierra 90. Para visual, né? Sierra Tango está autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, direcionado. Passagem, passageiro 2230, autorizado a alinhar e decolar, vento com 20 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0097. 0097, líder, colo no 0230. Xanel 6315 estabilizado. Xanel 6315, complete a sinal e chame torre 1895. 3295, Xenia 6395, até daqui a pouco. E Salvador, boa tarde, Xenia 6395, final da 10. Boa tarde, Xenia 6395, continue a aproximação, aguarde o seu limite. Aguarde, 6395. Juliette Romeu, informe visual com um outro helicóptero, um Robson 44. Está atento, porém não copia a posição do mesmo, Mike Juliette Romeu. Ele está voando de Paris, sentido Serra 90, Serra 90. Gente, ficará atento, Mike Juliette Romeu. Está bravo, Serra Golf, agora o telescópio. Está bravo, 5, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 08 nós, ajuste altímetro 10, 97. Autorizado, pouso na 10, Xener 6315, ajustado 2017. 70 autorizado, eu penso 10, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Buca, transição de par. 1208 controle, 5161 no transponder. Aqui autorizado 370 para Gonçalo, 310, decola da 10, esquerda na Buca de par, 208 controle, 5161 no transponder, 8.6. Correto, sim, para o feedback também. Negativo. Assistente, então, mantém 3.000 restrito? Com 1867, chame o centro Recife, 12685, alterna 12545. 2.85, 2.545, 867. Aparelho 2230, tem condições de cumprir a restrição superior da saída? Superior, negativo. Está cancelada as restrições da saída 1-4-2-2-3-0, suba para nível 180. Nem sem restrições, sobe para 180-2-2-3-0. Controle de Índia Brava, seguir o alvo animado. Então, Índia Brava, chame a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, grato. Mike Juliette Romeu, atente a tráfego Charlie 310, que vai estabilizar para a final da 10. 10. Querida presente. 295, quem negar 10 no 7. Antigamente, é Alfa 119, 198, de palavra 5, tá, 2, 9, 6. Da capa. Solo 47, livre táxi, primeira direita, 121, 19. Livrando via Foxtrot, 219, o Xenem 315, uma boa. Tô passando Juliette, Serra, Sandro, chamou a torre. Juliette. Segue Alfa, chama antes da Juliette, 315. Chame torre, 1895. Sango. Tango Eco Delta Fox, prossiga. Tango Eco Delta Fox, confirme procedência. Passar o externo, uma milha. Intenção de pouso após o externo, pista 17. Fechamos por um cancelamento, Juliette Serra Tango, boa tarde. Autorizado, chame o solo 121 décimo 9, na Lima. Salvador, boa tarde, tá 32 no meio, bom, espera dar 190 pro. 32 no meio, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, 120 graus, 190 nós, ajuste de altímetro 1097. Ali decola, pista 90, tá 32 no meio. Cliente, considere solo 49, então um abraço. Tango, solicito o cancelamento e prosseguir para os 17. Cancela plano instrumento aos 49, base pela direita, reporte base, baixada travada, final 97, Juliette Serra. Tango. Pati, ali Sierra Romeo, prossiga. Confirme? Confirme o horário da IOBT e o destino. Agora instante, o papapá Charles Sierra Romeo. Utilizado o táxi até o pátio 3, em Zulu. Utilizado até o pátio 3, olhando para Zulu. Papapá Mike Romeo Vitor, acione identificação, descida, desça para os 4.000 pés, ajuste 1017. Controle, paciente. Controle, boa tarde, acione a minha vez, vamos tomar tanto ar. Controle, Salvador, tá 32, 16. Sané 6320, acione identificação, dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 017. 617, tipo via chegada, o Sané 620. Informa o tráfego 1:06, rumo oeste, ETR-72, passando nível 065 em ascensão. Tá 3-2-1-6, não escuta o controle. Afirma, se chamou o controle já. Suba via saída Momo para o nível 370. Via saída Momo, nível 370, tá 3-2-1-6. Papapá Mike Romeo Zico, reporte cruzando o nível 120. Livre 680, chama livrando Fátima Bata, táxi Romeo, Juliette Serra. Com de altitude em TAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1017. Está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, cancelada em recepção em TAP, chamará estabilizado, ajuste 1017. 3144, cancelada a restrição somente de altitude. Ok. Então cancelada a restrição de altitude em TAP. Vamos reduzir para 220 nós conforme previsto, 3144. Confirma nosso número para voo. 22 confirmando, é um R66?